Inclusive, para todo mundo que tá perguntando, tanto no chat como no Twitter, o que aconteceu com a última live que jamais virou podcast? Deu ruim! Pegou Covid. Pegou Covid. Digamos assim. Que... Tá entubada na UTI, eu acho que não sai. Quem viu? Quem não viu, ficando proibidão. É, assim, no dia que o Papo de Gordo acabar, ou que eu pegar muita raiva de algum de vocês, eu vou soltar tanta coisa nesse mundo. Gente, a live, puta que pariu, aquilo é ouro, velho. Eu acho, inclusive, que a gente poderia criar um grupo no Padrim especial, né? Você paga, sei lá, R$2.000, você tem direito a assistir aquela live, porque aquilo dali, bicho... Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles. Estamos começando mais uma live do Papo de Gordo na quarentena! E hoje aqui com a presença ilustre do homem mais cheiroso da internet brasileira. Opa! Não existe homem mais cheiroso da internet brasileira. Mas cheirou mesmo? Vocês nunca cheiraram? Nunca deram uma fugada no cheiro? Pegou no colo mesmo? Gente, pegou no colo, andou pra cima e pra baixo com ele no colo, na Campus Party, cheirando e tal. Cara, foi aquela baixaria gostosa mesmo. No dia que eu fui gravar o vídeo com ele lá pro canal do Bebida Liberada, pra fazer as bebidas lá de café e tal, esse homem me deu um abraço que eu fiquei cheiroso durante uma semana, bicho. Nossa! Eu vou te falar, eu nunca vi. Dudu já nem queria tomar banho, né? Aí, é, naquela época... Tanto é que você chega perto dele e tá com cheiro até hoje. Eu não duvidaria disso. Meu Deus. Menino, você é live, bem-vindo à live do Papo de Gordo. E aí, cara, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Muito obrigado por me convidar mais uma vez aqui no Papo de Gordo. Cara... Mano, a gente é parceiro há mil anos, hein, velho? É verdade, bicho. Aqui tem anos de história nessa porra daqui. Na época você, sou fã. Na época que você ainda era um pequeno mussunzinho, né? Não era nem um mussum adulto ainda, né? Na época que você era apenas um meme no Twitter. Era um Putex Negades, era uma fotinho do Mussum. Hoje em dia... Eu saí, eu quebrei a caixa do Mussum. Ah, e hoje você tem um podcaster, cara. Você virou podcaster, bicho. Como assim? Eu tô atirando pra tudo quanto é lá. Eu tô assim, ó, mano. É fanpage, é podcast, YouTube. Onde tem gente lá, eu tô postando os bagulhos, porque... Você sabe como que é a vida dura do produtor de conteúdo na internet, sei, né? Sei. Eu tanto sei que nenhum de nós aqui vive só disso. Só você. Então... Eu sei bem como é. Alguns trabalham. Tem que ter um emprego de verdade, né? CLT, carteira assinada e tal. Gente, se vira como pode aí, cara. Tô me agarrando aí nas últimas raízes. Aí tô caindo, tipo, apareceu um podcast. Ó, agarro, vamos que vamos, é isso aí. Mas me fala no Quebrada Pod, qual é a pegada? Porque assim, eu sei que o Quebrada Pod, ele não é no mesmo esquema que era o Bebida Liberada, que era basicamente pra falar de cachaça, bebedeira e tal. Quebrada Pod tem outra pegada. É que foi assim, na real, eu vou seguindo, eu sempre segui a maré. Eu fiz o Mussum Alive, foi a criação mesmo que eu queria fazer a parada do Mussum. Eu falei, porra, legal. Aí, com o tempo, eu fiquei naquela época, o Orkut tava já caindo. O pessoal tava parando de usar o Orkut. E aí eu falei, cara... Fala, né, olha quem fala. Aí eu pensei, cara, e se amanhã for o Twitter, velho? Aí eu tô fudido. Aí já era, eu tava começando a ganhar uma graninha com a internet. Falei, mano, preciso fincar as raízes aqui. E aí eu peguei e falei assim, bom, o público que me acompanha é tudo pinguço, só fala de cachaça. Vou fazer um site de bebida e memes de bebida. Uhum. E aí foi aí que nasceu a Bebida Liberada. E sempre falei sobre bebida, assim, nunca fui aquela pessoa super interessada em bebida e tal. Eu bebia porque eu gosto de beber e curtir com os amigos. Cara, ninguém vai te julgar aqui, ó. Ninguém vai te julgar. Todo mundo bebendo. Todo mundo tá bebendo. Cara, você bebia porque era amigo. E aí, chegou um tempo, principalmente nessas últimas eleições, 2018, que eu me posicionei mais... ferrenhamente na internet. Você virou comunista, é isso que você quer dizer? Eu virei comunista, socialista de iPhone, petralha, esses bagulho tudo aí. Lula petista. Isso. pão com mortadela, essas porra. Olha, agora que o Trump também é, a gente. É. Então, até eu acabei de virar canhoto no Twitter também. Mas é assim, é. E aí quando eu me posicionei mais, e aí eu falei, porra. Eu mantenho Bebida Liberada, só que aí me deu o clique e falei, caralho, eu tenho tanta coisa pra falar sobre minha vivência, tantas pessoas que têm coisas pra falar sobre vários movimentos, e eu não consigo falar sobre isso no Bebida Liberada. O meu Twitter todo mundo já acompanha, o Instagram também, só que eu queria fazer alguma coisa além. E aí eu vi que tava aí o hype do podcast e tal. Uau. O ano do podcast chegou. Pessoas ganhando 2000. Milhões com isso. eu vi o Dudu foi gravar comigo lá de Ferrari, eu falei, mano, acho que eu vou investir nesse bagulho aí, mano. Claramente não dá pode, dinheiro, né? Porque ele não entra na Ferrari. Nem me cabe, né, meu amor? Não passo tempo pra mudar. A Ferrari não conhece. O sai do túmulo e chuta ele pra longe da Ferrari. Não vai foder meu carro. Só se fizer uma sob medida. O comendador não deixa. Então, e aí nessa eu peguei e falei, pô, vou fazer um podcast também. Muita gente já tinha me falado pra fazer alguma coisa relacionada a podcast, só que eu não queria fazer um podcast sobre bebida, porque eu já não aguento mais falar sobre bebida em tudo quanto é rede social. Aí eu peguei... Já tava pegando fama de alcoólatra você já, né? Não, não é nem fama, né, mano? Eu passo na frente do bar, tem alguém que me conhece, eu tenho que sair bêbado em qualquer lugar, cara. Já tava fazendo mal. Inclusive, gostaria de pedir aqui, por favor, parem de me chamar de bebê, porque eu não aguento mais. Você sabe que é só você falar não, né? Você tem essa opção, você sabe disso. Eu não gosto de deixar o povo triste, né? Sei lá. Também sou assim. Fazer essa despeita, né? Não, bebida não se nega. Não. E aí a gente criou o bebê. E aí a gente criou o Quebrada Pode. Usa outra coisa que não se nega. O Mr. Catra dizia que é um copo d'água e. Pois é, exatamente. Enfim, e aí eu criei o Quebrada Pode, que é um podcast em que a gente leva pessoas pra entrevistar. E sempre com esse bom humor que me é característico, a gente fala muita merda lá também, mas a gente tenta tocar em alguns assuntos mais delicados, como movimentos sociais, direitos humanos, política e tal, mas sempre tentando animar um pouco, né? Porque tem muito podcast já tem muito podcast de militância, que o pessoal fala de política, fala de direitos humanos e tal, só que você termina de ouvir, aí você fala, cara, o mundo não tem mais jeito, mano, o mundo não serve pra nada, porque... É tipo podcast que as pessoas... Não tô tirando mérito, lógico. São assuntos sérios que as pessoas tratam seriamente. Só que quando você termina de ouvir, você fala... Cara, mano, o que eu vou fazer da minha vida, velho? E aí a ideia do Quebrada Pod é justamente você falar desses assuntos, conscientizar uma galera, falar pra quem provavelmente não consumiria esse assunto, porque os podcasts de militância, na maioria das vezes, bater palma para quem já é convertido. Sim, sim. Então, quando a gente leva, sei lá, ontem eu gravei com o Thiago Ventura, o que faz stand-up. Uhum. Então, quem vai lá para ouvir o cara que faz comédia, vai também acabar consumindo um conteúdo relacionado a movimentos sociais e direitos humanos. Sim. Então, essa é a ideia. É meio que fazer o que eu fazia com Bebida Liberada. Bebida Liberada, ele nasceu... pra quebrar essa barreira entre o barman e o cara que quer fazer uns drinks em casa, entendeu? Uhum. Eu não sou formado em coquetelaria, então eu faço, tipo, se a pessoa vê eu fazendo vídeo no vídeo e eu conseguir terminar o drink, é porque a pessoa fazendo em casa, ela consegue também. É tipo, ó, se esse idiota consegue, você também consegue fazer pra casa. Então, é exatamente ideia... esse o princípio. Uhum. Então a ideia do Quebrada Pod é justamente isso também, é tipo... tentar trazer uma galera que não consumiria esse tipo de conteúdo por outras vias, entendeu? Chega a dizer, se até esse idiota pode fazer podcast, você também pode. Isso mesmo. Entendi. Mano, e tem uns caras que já estão começando a fazer podcast inspirado no Quebrada Pod. Fala, olha aí, porra, meus filhos. Olha só que coisa, hein? Tá cheio de filho por aí, bicho. Não, e é assim, é cíclico, né? Porque eu vim do podcast, assim, por causa de vocês... E aí eu já tô aí levando outras pessoas. Vocês são avós já, olha aí. alguns de nós têm idade pra ser bisavô, né? Vamos deixar bem claro. que alguns de nós têm idade pra ser bisavô. Alguns, inclusive, tipo o Nando Gaúcho, que chegou aqui posteriormente, com essa barba dele, já é tataravô no mínimo, entendeu? E Emerson? O nosso cover do ZZ Top veio. ele veio, assim. Nando Gaúcho, como é que tá essa quarentena no sul, cara? Já tá mais equilibrada, tá mais tranquila? Ninguém te ouve. Vocês estão sem som. Tá matando o coronavírus na base da polenta. É, ninguém te ouve, cara. Não adianta. Então, a gente perdeu o contato com o nosso enviado especial. Daqui a pouco, quando a gente tiver contato novamente com a colônia, a gente retoma essa conversa. Enquanto isso, Vinícius Tapioca, como é que estão os casos aí em Amargosa, bicho? Tá mais sossegado, tá mais de boas? Porque meu pai, essa semana, na falta do que fazer, ele resolveu que ele ia no dentista. Mas pai, por que não? Eu vou fazer um raio-x. Falei, pai, você vai fazer um raio-x do dentista? Essa altura do campeonato, ele é não, porque eu tô com o dente doendo. Mas pai, você tem noção do quão perigoso é você contrair essa merda fazendo um raio-x no dentista? Ah, é porque dor de dente, não sei o que e tal, tal. Então assim, por favor, me tranquilize. Fala que a Marcosa tá tudo de boas, por favor. Não, tá tudo lockdown, já tem 150 pessoas contaminadas. Pior que você tem coisa de gravar uma câmera, né? Hipermágica. Não brinca não, porque o bairro da minha mãe foi fechado em Feira de Santana, mas tudo bem. Ah, é verdade, fecharam o bairro. Foi fechado inclusive por culpa da sua mãe, né? Minha mãe e minhas duas irmãs. Ficaram tocando terror na porra do bairro, tiveram que fechar, né? O bairro das três, né? Pandemia aqui tá que nem pinto de velho, tá subindo devagar. O problema é que tá subindo. Mas tá até quando sobe, tá, não sobe isso tudo, Flávio Soares. Você é velho, Flávio Soares. Você sabe como é que é isso, sabe? Eu olhei o de hoje. Mas parece que tem mais um caso positivo hoje. Tinha 8, deve estar com 9 agora. Uhum. Ativos, né? Casos ativos. Já tem uns 5 curados, teve um óbito. Os passivos. Só. É, os passivos. Os passivos já são 6, que foi um óbito e 5 curados. E acho que ativos tinham 8, acredito que teve mais um hoje, eu não olhei hoje, mas eu vi o Rubiane falando que parece que teve mais um hoje, então deve estar em 9. Tá, né? tá controlado. Tá, eu paguei minha língua, porque quando começou a ter disseminação comunitária aqui, aí eu falei, poxa, vai subir de vez agora, daqui a pouco vai bater 20 rapidinho. E não bateu. Uhum. Vai fazer 3 semanas que teve o primeiro caso de transmissão comunitária. Não teve mais nenhum caso de transmissão comunitária. Como está a sua notificação aí? É, claro. Sim. Mas no Brasil inteiro, né? Isso aí não quer dizer muita coisa. Mas partindo do pressuposto que a sua notificação é percentual, e aqui tem pouca gente, a população que é 37 mil, se eu não me engano. Uhum. Deve ter gente subnotificada, mas deve ter o quê? 10, 12 subnotificados. A subnotificação está tão profissional que agora os dados só saem 00h, mentira, 10 horas da noite, pra poder não sair no Jornal Nacional. Preocupação do sujeito, né? Gente morrendo pra caralho, terceiro país no mundo em número de mortes, a preocupação dele é a pauta do Jornal Nacional, né? E a segunda preocupação dele é diminuir imposto, anular imposto pra importação de arma de fogo, né? Prioridades. O ultradireitismo dele é muito frágil, ele precisa ficar se reafirmando toda hora, assim, sabe? O ultradireitismo é muito frágil, boa. Mas aqui, no meu bairro, no mapa da Grande São Paulo, é o segundo bairro com mais mortes por Covid-19. Caramba. Aqui a gente já teve mais de 210 mortes. O caso eu não sei. Uhum. A gente só tá perdendo pra Brasilândia, que tem, sei lá, 215 mortes também. Aqui tá foda. E o povo na rua direto. Feira de sábado, o povo tá tipo quase assim, vou esfregar meu nariz e tomando seu também, tá? Porque tá foda. Deixa eu chegar essa fruta aqui. O povo lambendo corrimão, tá maluco. O pior de tudo é que assim, por mais que eu queira colocar a culpa em muita gente por aí, inclusive no nosso digníssimo, esse cara é mentíssimo, que ele é culpado de uma caralhada de coisa. Mas eu tenho a impressão que o povo, ele não tá nem aí, velho. Não se importa. Não vai pegar essa merda, não. Cara, assim, eu tenho exemplo em casa, né? Assim, o povo não tá nem aí, bicho. você pega as autoridades. Sim, não tem um discurso unificado. É óbvio. Ninguém fala a mesma linha. Eu não tô. O cara precisa trabalhar. Você não tem um problema de renda. Eu tô totalmente aliado com você. É claro que os caras vão pra rua, porra. Mas você bota o presidente. Aí você põe o presidente da República falando sem máscara, esfregando a porra do braço no nariz e dando a mão pra velho. Pra transmitir essa merda. E não respeita. É isso. Eu tô totalmente aliado com você. Mas assim, uma coisa é você ir pra rua porque você tem que trabalhar. Outra coisa é você esfregar a cara numa maçã, entendeu? E depois passar no rosto do outro. Eu não posso falar nada porque tem dois fins de semana que tem um marceneiro na casa da minha mãe pra instalar armários. Precisa instalar armários nesse momento? Não precisa. Sejamos sinceros. Mas, cara, é aquilo que a gente fala, sei lá, 10 programas, pô. O brasileiro é essencialmente idiota. Isso nunca de ser idiota. Aí você tem um presidente da República que incentiva a idiotice, é claro que todo mundo vai agir mais ainda como idiota. Virou motivo de orgulho no Brasil ser imbecil. Olha, lá em casa, minha mãe e minha irmã tiveram conjuntivite. Conjuntivite que se pega com mão suja no olho. Então veja bem o que acontece. Mas ó, falando. Tem uma semana. Falando um negócio de divulgar os óbitos. O Brasil tem um monte de casos de câncer no pinto porque os caras não sabem lavar a porra do pinto. Aí, Salles. Os pintos morrendo porque as pessoas não lavam. Por que os caras lavem a mão? Eu concordo que é demais. É um pouco demais. Mas ó, a Aline Viana comentou aqui no chat que o Jornal Nacional, né, o Bonner entrou hoje ao vivo, às 10 da noite, na hora da novela, pra divulgar os resultados dos óbitos de hoje. Foi mesmo? Chupa! Do Bonner eu achei sensacional a mímica. Cara, a mímica eu achei o máximo um dia da mímica. Na mímica do quê? Ele falando porque a Terra, ele acredita que a Terra é plana. Eu chorava de rir quando eu vi essa merda. É, bicho. Pra que fosse bom, né? Cara, né? Ficava com a cara cega, tem só na mímica. A Terra é plana. Eu, se eu fosse o Bonner, quando entrasse aí pra falar dos números do Covid hoje, falava no horário da novela, depois eu terminava dizendo, em vez de dizer boa noite, dizia chupa. Não, eu falava boa noite, Jair. Melhor Jair se acostumando. Vai dormir, Jair. Pode dormir, Jair. É justo, é. Vando Gaúcho, que o seu som voltou, cara. Conta pra gente como é que tá. É, caralho. Eu estou reclamando com duas motos na cidade, vamos tomar no cu. Não, mas pera, eu vi falar que tem um tratamento revolucionário vindo da Colônia aí, que envolve a aplicação de polenta diretamente nas veias. É verdade isso? Funciona, você também tem isso. Com polenta. Tá em teste, tá mais eficiente que a cloroquina ultimamente. Não precisa mais. Só que aqui, pelo menos, os cientistas ainda não foram desmentidos e nem nada. Eu vi um áudio na internet que a polenta quente, ela queima o vírus na garganta, porque o vírus entra pela garganta. É, tal. É que nem o chimarrão. O chimarrão aqui pode compartilhar, não tem problema, porque já queima, já te dá um câncer também. A gente. Já fode o esôfago, mas acaba com o corona, tá certo? Sim, mas não, mas aqui, olha, brincadeiras à parte, a gente tem, acho que, o maior índice de câncer na laringe e faringe é por causa do chimarrão aqui no sul. Claro, claro. Quem fuma cachimbo também tem muito. Como que é? É padrão tomar chimarrão? Como eu falei, tava reclamando com duas mortes. A gente tá com 18 mortes já em Bento. A cidade não parou. Tá todo mundo seguindo vida como se nada tivesse acontecido. Dia de pagamento, os mercados estavam lotados. Então é coisa linda isso, né? Que delícia, que beleza. Que beleza. Tô só esperando bater as 4 mil mortes por dia no Brasil. Daí deve ser soltar o rojão assim, ó. A gente vai fazer o 7-1. A gente pega a liderança do ranking, aí ninguém mais derruba a gente. Olha, agora que o Trump já veio ao público e se assumiu comunista, né? No momento que ele falou lá pra todo mundo que se por acaso os Estados Unidos estivessem fazendo como o Brasil, já teria 1 milhão de mortos. Então, assim, eu acho que agora as coisas tendem a melhorar cada vez mais. Eu não sei se é verdade, eu não fui atrás e tal, mas eu vi alguém tweetando falando, pô, o Trump pagou de seguir o Bolsonaro no Twitter. Eu não sei se é verdade ou não, porque seria hilário. Seria uma piada verdade. Muito boa, né? Para um cara que administra o país pelo Twitter, seria uma piada muito boa. Mas falando em Twitter, já que temos aqui o mestre twitteiro da internet brasileira, Mussum, dá para administrar um país pelo Twitter? Porque eu acredito que sim, eu acho que é muito fácil, né? Você caga verdades por lá e foda-se. Depende de quanto robô você tem. Bota um robô, é, já era. Pelo bota seus filhos. Parece mais prático administrar. Porque tem as votações lá, tu pode já largar uma enquete. É isso. É. Você consegue mais fácil do Twitter. É. Eu acho que antes a gente tem que perguntar: defina administrar. Não, eu não vou entender nada administrando. Se é possível administrar o país pelo Twitter. Porque eu acho que sim, entendeu? Eu acho que faz sentido. Pra saber se é possível, você tem que definir primeiro o que, que é administrar. O que você entende por administrar? No Brasil. Ficar 20 dias sem um ministro da saúde em plena pandemia? Talvez! Não deixa de ser administração, não é mesmo? Eu acho que assim, dá pra ocupar o cargo de presidente pelo Twitter, é isso. Agora, ser o presidente já não dá. Ah, né? Mas olha, o Nando lembrou bem, você pode fazer enquetes, porra. Você vai fazer consultas populares. Você chega na hora, Charlie, eu tô numa dúvida cruel hoje. Se eu devo mandar o 01 ou o 02 fazer tal coisa. Faz o enquete, as pessoas votam. Ah, o Bonner pedia pro pessoal escolher a gravata. Mas você controla os robôs como nessa enquete? Como é que você controla? Ah, aí é um puta. Aí você tocou no ponto importante, Flávio. Você tá todo mundo... Claro, vem com a lei da internet que eles estão querendo passar, que tem que agora botar CPF, RG, cadastrar endereço no teu endereço, em qualquer rede social do Brasil. Mas se você fizer isso, você vai parar na lista lá antifascista que o deputado aqui de São Paulo criou. É... Não, o deputado aqui de São Paulo não criou, não fala isso. Ele foi pedir o nome do pessoal, depois ele falou que ele não criou nada. Não, que eles pegaram. Não, aquele Twitter não é dele, foi da sobrinha que pegou o celular dele e fez aquele Twitter. Não, imagina. Ele não fez essa porra nenhuma, aquele bunda. Pra provar que ele pedia o nome, ele não pedia CPF, essas coisas lá que o povo colocou. Mas o que eu gostei é que, assim, até quando esse deputado Paulo Cuei fez esse negócio de pedir o negócio aí. Foi muito difícil, mesmo. Pra todo mundo fazer essa lista e tal, ajudar a identificar os antifascistas e tal. Ele caiu na besteira de fazer isso num país como o Brasil. E ele recebeu de volta, entre outras coisas, nudes do Vampeta. Se você manda o seu e-mail publicamente no Twitter, você merece receber nudes do Vampeta, bicho. Você merece. Olha, eu tinha que receber nudes do Vampeta, do Roger Moreira. Todo mundo que estava na rua. Foi da hora. Ah, vai dizer que você não faria esse tipo de zoeira, moço. Eu faria esse tipo de coisa, de mandar não. Nude do... Olha, do eu quero dizer... Com toda certeza. Se eu tivesse nudes do Nando, eu mandaria. Do Nando? Mas a barba... Ué, pede pro deputado que eu mandei. Se tem alguém que tem... O que é engraçado? Isso, tapioca. O nível de burrice desse pessoal. O tapioca de maçã que eu achei que estavam pedindo outro dia. Ficou uma confusão, deu pra entender porra nenhuma. Estão falando que a gente podia mandar de tapioca também, que estavam pedindo dele de sunguinha de crochê. É verdade. Tapioca virou símbolo sexual no Papo de Gol, já está estabelecido isso. A gente já tem um pacote especial, tá? São os meus grisalhos. Não, Júnior, ninguém está te ouvindo. São os meus grisalhos. Flávio, a Fernanda Morgado comentou aqui no chat que ela acabou de checar lá no Twitter e realmente o Trump não segue mais o Bolsonaro. Obrigado, Fernanda. Era. É muito acabou o amor o negócio desse. É muito acabou. Daqui a pouco ele segue o Lula e fala. Já pensou? Imagina ele seguindo o Lula, velho. Aí ia ser demais. Mandando S2 pro Lula, hein? Mas cara, eu acho engraçado o comportamento desses caras em internet, não sei o que. Eles são muito burros, né? Que o general lá do gabinete lá, pra divulgar o exame, divulgou com o CPF dele, né? Uhum. Postou, o cara da Secretaria de Segurança, de inteligência, e publica a porra do CPF na internet. Aí o outro maluco vai prestar depoimento por escrito na PF ontem, né? Foi, o Ben Calder foi, né? E reafirma pra falar, tudo. Pra falar que não fez comentário racista, e ele reafirma por escrito todos os comentários. Ele entrega a prova, assim. Cara, muita burrice, bicho. Conforme. O outro maluco faz a lista e deixa o e-mail dele aberto pra todo mundo ver. No caso do general que deixou o CPF, eu acho que vale destacar uma parada. Tem um grupo no Facebook que a Mayra faz parte, que é pessoas idosas usando tecnologia, né? Assim como é? Idosos confusos com tecnologia. Não é isso, Mayra, o nome do grupo? É. Idosos confusos com tecnologia. Aqui nos comportamos como idosos confusos com tecnologia. Ah, eu participo desse grupo, é bem legal. É porque idosos, eles realmente se confundem com tecnologia, gente. Não é um negócio fácil de entender. Então, o cara pode não entender que aquilo que ele tá mostrando ali vai ter uma repercussão séria pra ele, entendeu? O chefe do gabinete disse segurança institucional. Ah, claro. Você acha que ele tem esse direito? Você acha que ele deveria estar lá? Ninguém tá falando sobre direitos. Ou sobre competências. Estamos falando sobre... A gente chegou nessa parte aqui no Brasil. Estamos falando sobre dois neurônios. Só seria melhor se fosse o exame do chefe da ABIN. É por isso que a inteligência não dá informações pro professor. Porque eles são burros. O pior, a inteligência dá informações pra ele, mas eles não compreendem. Eles dão informações, só que as informações não prestam pra nada, porque são todos idiotas. Só isso. Respondendo aqui ao Gonzaga, que perguntou no chat: cadê a Elba? A Elba não vem, tá? A Elba aconteceu. Tá em coma. A Elba foi presa. A Elba deu PT semana passada. Pra quem assistiu a última live, coisas aconteceram, entendeu? E aí agora a Elba não pode mais participar. É, ela queimou isso. O dedo. Ela queimou o dedo. É uma ótima forma de você dizer o que aconteceu. É uma ótima forma. É isso. Menino Musumi, conte a coisa, cara. A gente tá falando mais cedo aqui off sobre você lavando as compras, sobre você aí sendo o único que sai de casa pra ser o tributo que vai comprar comida e voltar pra casa, porque você tem uma idosa em casa e tal, não sei o quê. Como é que estão essas coisas aí pra você? Você tá de quarentena de verdade? Você tá saindo de casa? Você tá preso? Não tá? Como é que tá isso? Na real, minha vida não mudou muito, né? Porque pra quem trabalha com internet, não precisa sair de casa pra nada. E agora, eu só preciso sair mesmo pra ir no mercado. Tem aquela treta de, tipo, tem que sair, e aí quando eu volto, eu tenho que higienizar os produtos. E aí tá acontecendo uma parada agora que eu já tô comprando pensando na hora de limpar. Então já tô comprando menos e as embalagens mais fácil. Uhum. Cara, aí foi uma embalagem econômica. Ovos, por exemplo, eu não compro, cara. Ou então aquelas embalagens super fechadas já que vem lacrado. Mas você lavar ovo por ovo, é isso? É? Caralho, mas você sabe, você vai pegar o conteúdo de ovo. Tá ligado que você vai na casca, né? A casca, pô. Pegou na casca, tá sujo. Ah, mas vocês não. Eu vou contar. Você vai contar o que? Eu não tô nesse nível aí. Tudo Salles lavando a embalagem de ovo. Tudo Salles. A cara de papelão? Então. Não, foi pior que isso. Se fosse isso, Flávio, eu me sentiria apenas burro. Foi pior que isso. Tudo Salles. Dependendo do nível de idiotice que você fez, você pode se candidatar a um cargo no governo. Eu acho que eu tô apto. Você pode assumir isso da educação. Eu tô apto. Presidente. Pelo que ele fez, é presidente. Sabe por quê? Assim, tem aquela parte de papel. A gente comprou naquelas bandejas que tem tipo 20 ovos, só pra deixar bem claro, tá? Tem a parte de papelão por baixo e tem uma de plástico por cima. Isso. E isso vem embalado a vácuo com um monte de outro. Vem embalado com plástico. Dudu tirou o plástico, ficou com o papel e ficou com a de plástico por cima. Isso. Aí, ele resolveu passar... Ai, mas é um jumento. Por cima. É um animal. E aí, depois resolveu passar o sabão por baixo. Plop. Você tinha um futuro no Ministério da Educação. Já é. Não, já pode assumir amanhã, já. Assume amanhã, cara. Já começa ainda na frente. Eu gritando na cozinha. Cara, o pior é que assim, em nenhum momento eu achei que eu tava fazendo poderia dar merda, entendeu? Quando eu vou no supermercado, eu pego essas embalagens assim, eu viro elas de cabeça pra baixo pra ver se não tá vazando e tal. Só que elas têm um plástico protegendo em volta. Essa era um dia que eu tinha tirado a porra do plástico. Na hora que virou, que caiu, tipo assim, primeiro caiu um ovo, dois ovos no chão. Depois caiu mais uns 5 ou 6 em cima da pia, que rachou. Não chegou a abrir, mas rachou. Aí ele, ainda dá pra aproveitar. Vamos fazer um papel. Aí, colega, você aproveitou e jogou eles na cara. Comi uma omelete super gostosa, foi bem de boas e tal. Tava tranquilo, nenhum problema com isso, não. Eu fiquei com cara de... Eu vou te falar uma coisa agora, Bruno. Você disse uma frase aí que é emblemática. Tal, tipo, você não imaginou que daria essa merda. Acredite, o presidente, quando ele acorda de manhã, ele não pensa em fazer a quantidade de merda que ele faz. Ele não acorda, vai acontecer. Não, Flávio, sim, eu acho que ele tem uma agenda. Acho que tem uma agenda montadinha de as merda. Ah, merda das 10. Eu acho que funciona ao contrário, Flávio. Ela programa um mês inteiro de merda que o presidente vai fazer, ele vai fazendo o checklist, entendeu? Eu acho que ele faz com o Google, ele falou, é freestyle. Ele olha assim, a gente fala, que agenda, caralho. Rapidinho, gente, eu preciso falar uma coisa sobre a questão de lavar os ovos. Opa. Peraí, temos um especialista. Eu vou tomar um gole de visto pra falar. É uma informação que é técnica e importante, tipo, até uma nutricionista, minha prima nutricionista que falou comigo, e uma amiga minha também, vários nutricionistas falaram que essa questão de lavar o ovo tem que ter cuidado, porque você, quando você pega os ovos que chegam no mercado, se você lavar na hora que chega, você aumenta a permeabilidade da casca. Isso pode contaminar o interior do ovo. Então você só deve lavar na hora de consumir, não quando chega do mercado. Olha, é uma pergunta técnica. Uma pergunta assim, mas não tem esse negócio. Quer dizer, eu tenho o hábito de guardar os ovos na geladeira. Opa, pra ficar em pesquisa. Mas o fato de estar na geladeira já não ficou uma semana lá dentro, já não elimina risco de cola? Espalhando o vírus está por fora na casa, está espalhando para dentro de todos os produtos da geladeira, né? Pô, mas o ovo está respirando por acaso para jogar o vírus na geladeira. Claro, Como é que você fica dentro da geladeira por uma semana? Peraí. Tapioca, nosso especialista em ovo. Vamos lá. Você que tava falando aqui sobre lavar ovo e ovo respira, Tapioca. Eu acho que a casca deve continuar contaminada, porque a geladeira vai até conservar ele, né? Sim. É. Porque é proteína, então vai ser conservado dentro da geladeira. Então, se você deixar, não sei se tecnicamente faria isso, mas talvez botar numa caixa fechada, tipo aquela Tupperware, os ovos ali fechados, numa caixa que por fora ela tá limpa e por dentro ela tá contaminada, quando você fosse pegar, você ia ter que pegar, abrir a caixa, pegar dois ovos sem pegar na parte de fora, sem contaminar a parte de fora da caixa. Peraí, uma pergunta. Se você quiser comer três ovos, você pode? Ou na sua loja só pode pegar dois? Você pode pegar três, pode pegar quantos você quiser. Eu só queria saber se tinha um método científico pra isso, tá bom. Você pega quantos ovos você quer, aí vai usar, lava a mão, fecha a caixa, guarda de volta na geladeira nessa caixa fechada. Então, ela tá hermética ali, ela não vai contaminar o que tá em volta. Uhum. Agora, ficar naquele negocinho que fica um monte de ovo exposto, o contato com o ovo pode contaminar. E também, vamos lembrar que a geladeira tem uma circulação de ar, né? Uhum. Então, aquilo pode jogar o vírus, mas o ovo não respira, mas a geladeira respira. Como não respira? Como é que o pintinho respira lá dentro? É um bom ponto. Boa pergunta, não sou biólogo, não sou veterinário. Acho que assim como os humanos dentro da barriga da... O feto respira pelo cordão umbilical. Pelo cordão umbilical, então. Você que é especialista em pinto, então, me conta como é que o pinto respira dentro do ovo. Deve ter uma explicação pra isso, não é possível. Boa pergunta, cara. Eu vou pesquisar isso. Tá bom. Perguntar pros universitários, né? Mas falar em higienizar ainda as coisas, eu descolei agora um álcool 70 em líquido. Uhum. E aí eu tenho um borrifador. E isso ajuda bastante, porque eu não preciso molhar com sabão e tal. E aí eu só saio borrifando as coisas. Só que agora eu tenho um problema que tem embalagem que derrete quando você joga o álcool. Uhum. Aí eu comprei tipo uns sucrilhos hoje. E aí eu fui limpar tal, quando eu limpei, borrou tudo o tigre e agora ficou mó longe de comer, cara. Caralho, bagulho feio da porra, não vou comer esse bagulho, não. Ah, você, especialista em encher a cara, mas você nunca comeu um bagulho feio na vida? Vai, tá cima de lá, meu amigo. Mas não tinha sido. Vamos esclarecer o que é comer um bagulho feio. Vamos lá, olha essa conjunção. Léo, vamos lá, olha essa conjunção aí. Álcool, bagulho feio, você não comeu? Comeu. Até hoje ela liga pra ele. Que absurdo, eu tenho que protestar que eu sou a única mulher daqui. Pegou as armas de Jorge e comeu. Falando em comer, deixa eu só comentar uma coisa que um cara aqui no chat falou, o Flávio Mello, ele falou que a gente tá falando de um presidente que come pão com leite condensado. Eu quero fazer uma defesa ao pão com leite condensado. Pão com leite condensado é bom. É muito bom. O pão com leite condensado não tem culpa de ter se tornado pop por causa de certas pessoas. Mas ele já era muito bom antes disso. Eu recomendo pra todo mundo. Então, assim, deixe de lado esse seu preconceito. Eu vou dizer que é muito mais útil e mais relevante pra população do Brasil. Tomar pouco leite condensado que é cloroquina. É. Combate muito melhor o coronavírus. Pão com leite condensado. Deixa, tá? Vamos deixar essa polarização fora da comida. Pão com leite condensado é pão. Pão com mortadela é bom. Coxinha é bom. Coxinha com leite condensado? Coxinha com mortadela e leite condensado. Tem coxinha de chocolate. Você chama de chufos. Eu tenho certo receio em comer coxinha com leite condensado, mas. O nome é churros. Não. Você não já teve o um programa de comidas bizarras? Já, algumas vezes. Algumas vezes. Não falamos de coxinha com leite condensado. Coxinha com leite condensado? Então, acho que esse é doido, tá? Não deve acabar. O programa coxinha. Não deve acabar. A gente deve fazer mais um episódio falando sobre comidas bizarras. Temos incluindo coxinha com leite condensado. Mas você acredita no final do Papo de Gordo? Ainda tá pior. Eu gravei o final. Você tá gravado isso? Me mandaram, né? Léo, você vai acabar. Você tá no programa final, inclusive. A sua pois mensagem, é. Você tá no programa final, cara. Pois é, e por que o que tá acontecendo que não acaba? É o quê? O que falta pra acabar? Nenhum arquivo salvo, nenhum arquivo desce. Sabe aquele seu namoro que não faz mais sentido, mas você não consegue terminar com a mina? Tanta coisa, né? Aí vem, quarentena, fecha tudo. Aí vem alguém, vamos fazer live? Está gravando mais do que te gravava antes. É verdade. Mas assim, a gente vai continuar acabando. Isso não mudou, tá? Vou deixar bem claro. Quando acabar o coronga, a gente acaba também. Tá tudo bem, não tem... O Dudu vai jogar um migué. Vai falar que acabou o podcast, mas ele reencarnou como live. Isso aí. Era tudo um plano muito bem elaborado para não editar mais nada. Isso é uma maravilha da live que não precisa editar porra nenhuma. Seja o que Deus quiser, dá mais audiência. Está acostumando o público com o formato de postar a live e como podcast. Aí depois que todo mundo já estiver acostumado, é só manter. Exato. Às vezes, às vezes dá merda, às vezes dá ruim. Às vezes acontecem coisas na live que não poderiam acontecer. Exatamente. Alguém queima o dedo. Alguém queima o dedo. Rolam fumaças, pessoas bêbadas. Dando PT. Dando PT. Rola DR. Rola muita coisa. Às vezes acontece. Mas o bom é que isso gera assuntos proibitivos, que a gente não pode publicar, mas pode falar sobre isso, pra zoar a pessoa que nem veio pra se defender hoje, que é a melhor coisa de todas. A gente tem que entender que, realmente, o Papo de Gordo vai acabar, né? Não tem como dizer que o Papo de Gordo vai acabar. O Rolling Stones também vai acabar. Vai acabar. Vai acabar nada. O Keith Richards vai fechar a porta quando acabar o mundo. Ah, eu acho justo o negócio desse, não vou reclamar muito não. Ô moço, você como grande especialista em cachaça, eu tava vendo matérias aí esses dias de que nunca se bebeu tanto quanto nesse período de quarentena, que o número o volume de compras de álcool aumentou absurdamente em supermercado e tal. Como é que tá aí, cara? Você não pode mais sair de casa, então você tá comprando álcool com regularidade, você tá produzindo o seu próprio... 15 anos de sobriedade, olha que pera aí, o que é que cada um tá bebendo? Vamos lá. Hoje, eu estou bebendo aqui um uísque, Mayra tá tomando vinho, muito bem. Tapioca tá bebendo o quê, Tapioca? O licor. Licor de jenipapo, muito bem, parabéns. Flávio tá bebendo o quê, Flávio? Gin tônica. Gin tônica. Entrou no gin. Puta que pariu. Bebida de velho. Nando Gaúcho, tá bebendo o quê, cara? Vinho. Hoje tô no vinho. É, justo. Júnior, você tá bebendo o quê, Júnior? Mate. Mate? Caralho. É. Derruba o Júnior, derruba o Júnior. E o Monsão, já vi que você tá tomando uma cervejinha aí de boa. Pronto, muito bem. Mas e aí, você aumentou muito seu consumo de compra de álcool? Como é que tá essa parada? Cara, eu, graças a Deus, por trabalhar num site de bebida há 10 anos, eu tenho muita bebida em casa ainda, cara. Meu estoque tá bem grande. Quarentena pra coisa. Há 2 anos aí, né? Não, eu tô na quarentena, eu tô garantido. eu tô de boa. Mas eu tô comprando mais cerveja agora e tenho bebido mais também. E o povo, ela não tem como não beber, né, cara? Eu tava até conversando com a galera que essa lei que beber antes de meio-dia é alcoolismo tá cancelada durante a pandemia. O povo tá bebendo às 9 horas. Tá cancelado, Dudu Salles, tá vendo? Autorizado, super autorizado, pode beber aí qualquer hora. O pessoal já acorda tomando um vinho, já é. Já que é home office, tamo aí no trabalho. É, cara, é home office, pode estar trabalhando no horário de Dublin, pode estar trabalhando no horário dos Estados Unidos, pode estar trabalhando no horário da China. É aquilo. O mundo tá unido. É meio-dia em algum lugar, porra. Isso mesmo. Eu não posso nem discutir isso com vocês, não, porque aqui em casa o porteiro liga todo dia pra falar que chegou uma caixa de vinho. Não é todo dia. E o porteiro liga assim. Aí, dona Mayra, chegamos a caixinha aqui. Tem pelo menos uns 2 meses que eu comento toda sexta-feira que tem 10 garrafas de vinho em casa. Mas não tô dizendo que essas são as mesmas 10. É que a cada sexta-feira tem mais 10 garrafas de vinho em casa, entendeu? Mentira, que a caixa é de 6. É que nem aquela cachoeirinha que não acaba nunca, né? Agora vai subindo, agora vai subindo. Cara, eu te entendo. Eu também faço isso que é pra deixar o móvel equilibrado. Ele fica desequilibrado se tu deixa 9 garrafas. Claro. Ai, eu tô... Boa. Eu não tenho nem o canal de questionar isso. Assim, não, o Rubiane não bebe, né, velho? Quer dizer, não bebia, né? É. Minha esposa é atleta, porra. É meia maratonista, corredora e tal, não bebia. Tem uns 3 anos, acho que o Rubi não bebe. Hoje ela fez licor de chocolate aqui em casa. Porque tá... Ô, oh, tá com bom, a mãe, tá com a irmã, com a sogra, Eu vou te contar que se eu tivesse a situação dela, eu também estaria fazendo... Tá tomando cerveja, tá bebendo vinho. Pegou cachaça, fez um rabo de galo. Vocês conhecem rabo de galo? Não. Rabo de galo é cachaça, limão, mel e canela. Rabo de galo é um clássico aqui nas padarias paulistas, às 6 da manhã, que é quando o pessoal tomava para ir antes de ir pra obra. 6 da manhã. Meio-dia, né? Ou que a padaria que você encostava em São Paulo, que tivesse obra por perto, tava lá peãozada, assim, encostada com um copinho de rabo de galo. Rabo de galo e bombeirinho. É, 6 da manhã. O que é bombeirinho? O que é bombeirinho? É cachaça com groselha. Cachaça com groselha? É, pra dar um docinho, né? Pra tirar um pouco. Que é antes do meio-dia, né? Antes do meio-dia tem que ter glicose, tem que ter. É isso. É pra disfarçar que é café da manhã ainda. Não, é porque aí chega a pessoa, caralho, você tá tomando cachaça a essa hora? Falo, não, mas tem uma groselinha aqui. É groselha. Assunto cachaça, Mussum, qual dessas paradas, esses drinks que você fez assim, que, ou que você achou, o que você achou melhor e o que você achou pior? Ou pior porque o sabor é horrível, ou pior porque é fraco demais, nem bate onda. Cara, o drink que eu mais gosto de tomar e de fazer é a caipirinha com limão, a caipirinha original, né? Uhum. Pra mim é o melhor drink que existe, porque ele dependendo de como você faz e tal, é meio que uma... Eu faço como se fosse um ritual, né? Tipo, eu faço porque tem todo um corte, tem toda uma preparação. E aí, nesse faz tempo... Você faz o mise en place da caipirinha? Mas é um bagulho muito legal, porque... quando você faz certinho assim mesmo, é tipo uma receita de uma receita culinária. Você faz certinho, fica da hora, fica gostoso. E com a caipirinha é assim, eu gosto pra caralho. Agora, drink ruim, eu faço direto, cara. Porque drink ruim é fácil, né? É, muito fácil. Até porque eu já tô chegando no Bebida Liberada com... Tá, a gente tá chegando nos mil vídeos já. Tem, acho que 978 vídeos. Desses 978, provavelmente uns 700 são de receitas de drinks. E eu não sei aonde achar mais receitas de drinks que as pessoas que são comprovadamente gostosas. Então, a partir do 200 pra lá, é tudo invenção. Uhum. E aí tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. Então, é do jogo. Entendi. Você vai basicamente misturando e alguns funcionam, outros não, e tá tudo certo. Isso, é. Mas assim, com o tempo a gente vai desenvolvendo uma experiência e a gente já sabe qual mistura vai melhorar, qual vai ficar bom, quantidades e tal. Mas mesmo assim, tem vezes que a gente dá umas erradinhas feias. Assim. Teve uma vez que eu inventei um drink que era o Big Mac. Big Mac. Do Big Mac. Eu já tô com medo de como isso vai acabar. É porque, assim, eu criei ele a partir da musiquinha do Big Mac. Aham. Dois hambúrgueres da face. Dois hambúrgueres da face, queijo muito especial. E aí eu fiz até um tweet, que aí por causa desse tweet eu fiz o drink, que era duas doses de cachaça, pingo, whisky especial, mais um martini num copão com rum e gin. É o Big Mac. Meu Deus. E aí eu pensei, cara, será que vai ficar bom? E não ficou. Isso tinha que se tivesse tocando uma groselinha, podia dar vida. Faltou a groselinha. A piada foi boa, não vou mentir, mas realmente não. Ô, dona Mayra, você que adora drinks, qual é o seu drink favorito, dona Mayra? A piada foi muito melhor que a bebida. Foi, bem melhor que a bebida. Bem-vindo. E aí, dona Mayra? Então, tem um tempo que eu tô aí entre o drink mesmo que a gente tá falando. Drink. Entre o Aperol Spritz e o gin tônico. Eu acho muito chique, Aperol Spritz. É bem legal. Eu acho apenas chique quando você fala Aperol Spritz. Enche a boca, né? Eu nem sequer acho tão gostoso assim, eu só acho chique. Não, mas eu acho bacana, inclusive, que ele foi criado pra resgatar uma bebida que era bebida de velho pior do que Campari, que é o Aperol. Era o Bombeirinho, né? Bebida de velho... Ele foi... É uma puta jogada de marketing, porque a empresa simplesmente criou um drink e transformou do drink do verão europeu e resgatou o Aperol. Justo. Mussum, falei coisa errada? Porque você... Não. Você tá certíssimo. O Aperol é ruim mesmo. Sacanagem. Ai, meus patrocinadores. Sacanagem. Vai falar, foda-se. Não, pare também, eu acho ruim pra caralho. Eu tô revoltado. Pra mim, ó. Então, pare, se fosse bom no comercial, as pessoas não jogavam na roupa dos outros. Foda-se. Tô revoltado, quero acabar com o jogo. Caralho, verdades absolutas essas. Se Campari fosse bom, você não jogava na roupa dos outros. É isso. Tem um amigo meu aqui em Amargosa que toma Campari puro e quente no copo. Bota no copo e bebe. Isso é mesmo essa pessoa até hoje, por quê? Ele faz isso pra quê? Pra não bater na família? Não sei. Eu acho que ele faz quando o Rivotril dele acaba, não sei. Minha mãe tomava Campari quando eu era criança. Tem uma tia minha que adora Campari. Quem gosta de Campari, gosta mesmo. Não, quem gosta, briga por ele. Aí você chega, você tem Campari aí, pô, toma meu Campari, não, você quer whisky? Enfim, mas eu gosto, curto o Aperol Spritz. Mudando de assunto radicalmente, que tá rolando uma conversa aqui no chat que tá divertidíssima, que a pessoa começou a apostar em quem de nós iria morrer primeiro. Eu não faço ideia de por que eles começaram. Eduardo Salles. Mas começaram isso. Aí, primeiro, acho que o Flávio comentou que o Momento Cultural foi o primeiro a morrer, porque o Lúcio realmente nos deixou, isso todo mundo já sabe, né? O Lúcio não está mais entre nós. É, aí o Jonathan falou que vai morrer sou eu, porque eu tô bebendo uísque. Eu quero deixar muito claro pra você que o uísque conserva, tá? Eu tô mandando todos os meus órgãos aqui, devidamente embebidos em álcool. E aí alguém comenta aqui, quem é? O Valdares, que a Elba não morre, porque ela vê esse mundo para encerrar diversos podcasts bons. Quando acabar o mundo, vai estar eu e o Kit Richards, exatamente isso. O Kit Richards disputa pra ver quem apaga a luz. Exatamente isso. Não. Vai você. Não, vai você apagar. Ô, Mussum, cara, me conte uma coisa, assim, nessa última semana rolou, na verdade, nos últimos 10 dias, estão rolando várias manifestações lá nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, todo o movimento social que tá se espalhando do mundo pro Brasil, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você, apesar de ter falado mais cedo, você não gosta de podcast ativista, você é um dos caras mais ativos... que eu conheço, além de cheiroso, extremamente ativo. Ah, como ele é ativo. O perfume deu certo. E aí, cara? Cara, eu acho super importante essa manifestação que tá acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. É, tem um pouco de medo por causa da pandemia, né? O povo tá saindo pra rua e tá se infectando e tem esse risco. Mas é, chega uma hora, assim, eu não critico ninguém porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu acho que é de extrema importante, que é de extrema importância que as pessoas vão pra rua, manifestem, lutem pelos seus direitos, ainda mais numa sociedade que é extremamente racista, não só nos Estados Unidos, mas aqui também. E a gente vê pelas imagens que, mesmo com manifestações, tem a polícia bate, mata, agride. Então, eu acho que tem que continuar assim e tem todo o meu apoio, sabe? Acho que Eu tô num dilema foda, assim, porque aqui no Brasil a galera tá começando a se movimentar também, né? Uhum. A gente vê aí o caso do João Pedro, o caso do filho da empregada também que morreu, e o pessoal tá se inspirando nesse movimento dos Estados Unidos e começando a aplicar aqui. Só que aqui no Brasil a nossa curva do Covid só tá subindo, né? Tá pior a cada dia. Então, como eu falei nesse comecinho agora, eu não julgo ninguém, não julgo quem quer se manifestar, mas se eu pudesse opinar, seria para que as pessoas evitassem sair nesse primeiro momento, sabe? Que a gente esperasse dar uma maneirada para poder depois sair e quebrar o Bolsonaro na porrada. Eu acho que aqui no Brasil tá com relação a essas manifestações sobre racismo e tal, a sensação que eu tenho é que o pessoal que acha que, não, beleza, normal isso aí, tá, não tem racismo no Brasil, tá tendo a mesma sorte desgraçada que o Bolsonaro tá tendo, né? Que não dá pra pessoa ir pra rua, realmente não dá, né? Tem que ser uma coisa virtual, ativismo virtual, você vê crescendo muito na internet, nos meios virtuais e tal, mas na rua, porque o caso do menino que caiu do nono andar e tal, cara, se fosse uma situação normal, o pessoal tava com tocha e ancinho na porta do prédio esperando essa mulher e esse cara. Não tinha outra coisa. Tá? Foi muito revoltante o que aconteceu. Então, e a curva nesse sentido está mais baixa, porque exatamente que as pessoas, quem tem bom senso, quem se indigna com esse tipo de coisa, a maioria, pelo menos, né, tem o bom senso de que precisa ficar em casa nesse momento para não piorar uma situação que já está uma merda no Brasil, né? Que é, no modo como eu vejo, a grande sorte do pessoal que acha que isso é normal, que acha que o governo Bolsonaro é normal e tal, é esse povo que não pode ir pra rua, porque tem bom senso de que não é a hora de ir pra rua. Mas se fosse uma situação normal, eu acho que o país já estava em chamas de novo. Eu não sei, não. Eu acho que é uma pessoa muito esperançosa. Eu acho que dava, cara. Eu acho que dava. A coisa tá mais revoltante do que a crise dos 20 centavos. Muito então, mais. Cara, você tem uma grande parcela da população que ama o nosso presidente querido e amado. Não tem uma grande parcela, maneira... tem 30%. Essa parcela não chega mais a 30% da população. Era 30%, tá caindo. Mas mesmo assim, olha só, a gente está falando de uma grande parcela da população. 30% da uma população que. Porque uma coisa é você chegar e amar alguma coisa e não lutar por ela. Ah, eu amo aquilo lá, mas foda-se, eu não vou me mexer nisso. Mas esses 30% que estão lá, é os 30% que é capaz de brigar com a família para defender alguém, entendeu? Sabe? São pessoas que têm uma visão tão cega, que beira uma idolatria. Então é complicado, cara. Porque é difícil. Os 300 funcionários não viraram 10 gatos pingados lá na frente? A marcha dos 300. Os 300 da saga lá, que não passam de 50. Não sabem contar que era pouco. É que são pessoas que agora não importa mais o que o Bolsonaro faça, elas vão apoiar o Bolsonaro. É que eles chamam de núcleo duro dele, né? O pessoal que. É a mesma coisa que tem com o Lula, né? Não importa a merda que o Lula faça, tem aquele grupo que. Vai ele até o abismo. Eles não vivem mais porque eles querem algo, é porque eles esperam que o Bolsonaro quer. É isso. Eu concordo com você. E assim, fazer uma pesquisa rápida aqui, tá? Só pra ver se esse número que o Júnior falou é realmente tão alto assim. Tapioca, você obviamente conhece, tem pessoas próximas de você que são bolsominions, por exemplo, você já falou pra gente do seu pai e tal. Você conhece alguém ou núcleo próximo seu que teve Covid? Próximo? Sim. A mim? Você conhece pessoalmente? Pessoalmente? Sim. Conheço algumas pessoas. Conheço, beleza. Flávio Soares, você tem pessoas próximas de você que você conhece que são Minions? Que eu conheço que são Minions? Sim. E que tiveram Covid? Não. Não conhece. Nando Gaúcho, e você, não. Cara? Nenhum não, pro, nenhum cara, pros dois? Eu tenho pra mim que o Covid tem medo de bolsominion. Ele tem nojo. Não, mas eu não quero fazer associação. Pra mim, a minha associação é apenas pra tentar definir esses 30% daí, entendeu? O quanto isso representa de proporção. Porque eu conheço pessoas... Bolha, não adianta, a gente tá numa bolha, não, não dá pra fazer a medição correta. Não, eu sei que não dá, eu sei que não dá. Assistindo a live, entendeu? É, eu lembro que há um tempo atrás, o Não Salvo, ele começou a postar... Quando começou essa parada toda de quarentena, ele começou a postar semanalmente no Twitter, que era uma enquete falando: você conhece alguém que teve o Covid e tá com o coronavírus? E ele foi meio que postando isso semanalmente, os resultados de como isso foi se alterando. O que eu queria tentar criar um paralelo, que claramente eu não consegui, pessoa de humanas, eu não entendo de números, entendeu? Era pra tentar chegar na proporção, pra ver se esse grupo pequeno que o Júlio tava comentando, que não é tão pequeno assim, se a gente conhece mais minions do que pessoas que tiveram coronavírus. Era esse meu objetivo. Essa aí era a ideia. Mas eu já bebi demais. Então não deu. Contagem de multidão, né? Tem 10 pessoas, a Raul Inter fala: não, tem 300. O que é isso? São 400. Vocês estão reclamando de quê? O primeiro trabalho da hidroxicloroquina tinha 15 participantes. O francês. É, tinha um 15. Se você parar pra pensar que os primeiros casos aqui de Roraima eram bolsomínios e os casos estão aumentando mais ainda, porque são bolsomínios que se recusam a andar de máscara, se recusam a usar máscara, se recusam a chegar e fazer um isolamento social, porque o presidente está falando que é só tomar a cloroquina que vai resolver o problema e que se morrer, morreu, entendeu? Só que eles acham que ele não vai morrer. Eu acho que ele morreu vizinho, né? É muito louco isso, porque cai naquela burrice do Bolsonaro, né? Ele tá matando os próprios apoiadores, cara. Não. Os apoiadores estão ficando doentes e a esquerda tá indo lá matar pra dizer que foi o Covid. Eu vi falar, inclusive, que eles estão usando pneus de caminhão que explodem. Vou fazer isso. Tá? Isso aí. Falo, é um metro revolucionário. O revolucionário do comunismo. O cara que foi atropelado e foi atropelado, só que foi com o Covid. Foi atropelado pela Covid. Pior que você falou na cloroquina, agora no número 3 do Ministério da Saúde, agora é que não tem médico no Ministério da Saúde mais, né? É cara de logística, é cara de papelaria, né? Tal. Médico mesmo não tem mais aquela porra. Ah, o vírus do tiro agora, né? Tem militar. O professor de sumiu falando que vai ter cloroquina pra todo mundo, né? Também. Não vai faltar cloroquina, vai faltar farmácia, pra tanta cloroquina que vocês putos vão colocar, né? É muito louco porque o Trump hoje falou que se tivesse feito igual o Brasil, teria mais de 2 milhões de mortos. E nessa semana mesmo, eles mandaram dos Estados Unidos 2 milhões de doses de cloroquina. E vão mandar, né? Um carregamento de 50 milhões de videocassetes também. Eles não tem o que fazer mais com essa meta, eles vão mandar videocassetes e DVD players pro Brasil. Betamax ainda. Faz mais sentido. TV de tubo, eles têm um carregamento de 2 milhões de TVs de tubo. E vão transformar em respirador. Transformar em aquário. Então, teve prefeitura que comprou coisa parecida, vai. Eu sei. Comprou monitor como respirador. Eu sei, né? Eu sei. É o quê? Comprou monitor como respirador? Não, sério? Não, pior, comprou. Não. Era monitor. Comprou um monitor. Cardíaco, tipo isso. O cara colou na frente um adesivo dizendo que era respirador e quis empurrar pra prefeitura. Primeiro teve o cara que comprou monitor cardíaco achando que era respirador, e teve um outro também que comprou, acho que foi no Rio, que comprou um tipo de respirador que não serve para UTI, para longos espaços de tempo. Isso foi no Brasil inteiro, tá? Isso não foi no só... Se fosse uma prefeitura, beleza. Mas vários lugares do Brasil fizeram essa mesma compra, esse mesmo respirador que não serve para o caso de UTI. Que ótimo! O que aconteceu no Rio? Carrinho de anestesista. Exatamente isso. É que nem você entrar no Mercado Livre lá e comprar um iPhone por R$100, aí vem uma pedra. Só que com dinheiro público, filhos da puta! Ô, Bussô, tá mais... A pedra é um controle que enfia no teu cu. Mais pra aquele cara que compra a verdadeira Cruz de Cristo, entendeu? Lógico que é a verdadeira Cruz de Cristo no Mercado Livre. Exatamente. Mas aqui não é o melhor brasileiro, né? Nordeste comprou, respirador que não recebeu e não pegou o dinheiro de volta. Mas mais legal foi isso. Do que é onde por que não, né? Tá uma farra, digamos. Mas não é só aí, não, o Tapioca. Tem outros estados. Em São Paulo também tá com uns respiradores enrolados que não foram entregues. Quero fazer meu protesto hoje. Protesto. Não, de verdade. Assim, estou eu aqui muito crente, crente no sentido de crédula. Crédula. Acreditando na OMS, acreditando no Dr. Drauzio Varella e tudo mais, de que a gente pega a máscara lá bonitinha, com duas camadas e tudo mais. Aí vem a porra da OMS hoje e diz que tem que ter três camadas, que é uma é impermeável, a outra não sei o quê. Porra, velho, fudeu meu rolê. Eu tava aqui, eu tô com 30 máscaras em casa, velho. A gente fez investigação. A gente não pode julgar os banheiros por aí, né? A gente comprou errado, claramente, tá vendo só? Tapioca, você como médico é responsável por isso. Que não era pra usar máscara, depois trocou que era pra usar máscara. Mas peraí, vamos culpar alguém que merece, que é Tapioca, que é médico, tá? Porra, sacanagem. Aí tem que ter uma camada permeável. Agora sim, tem que ter uma camada permeável, uma camada semi-permeável e uma camada impermeável. Porra, velho. Eu vi um gráfico uma vez. Não podia fazer com Perfex em casa? Com elástico de cabelo e Perfex? É, era isso que eu tava fazendo. Porra! Não teve, vocês viram o vídeo da menina que entrou no ônibus com a calcinha lá porque ela esqueceu a máscara no trabalho? Não. Ela saindo do trabalho, foi muito engraçado, esse vídeo foi sensacional. Quem nunca tirou a calcinha no ônibus? Mas a calcinha do dia, isso? Ela saiu do trabalho e esqueceu a máscara no trabalho. E aí, aqui em São Paulo, a gente só pode pegar ônibus se tiver com máscara. Ela voltou do trabalho e já tinha fechado. E aí ela tava com uma calcinha, o que ela tinha usado, na sacola. Ela falou, caramba, eu vou ter que entrar com isso. Aí ela amarrou a calcinha na cara e entrou no ônibus. Quem nunca, né? Deixa bem claro que eu nunca saí. Quem nunca tirou a calcinha no ônibus, né? Quem nunca? Você nunca pegou o ônibus com a calcinha na cara? Quem nunca tirou a calcinha? Não que eu me lembre. Mas então, Tapioca, você como médico, pra gente lhe ocupar sobre o negócio da mudança aí das máscaras, por favor, você pode defender a teoria disso daí, por favor? Porque você sabe que assim, não importa pra mim o que eu tô sentindo, não importa qual a doença do mundo, eu sempre vou perguntar pra você. A cidade é sua. Então, pra todo mundo que perguntou aqui no chat se, quem vai morrer primeiro, se eu morrer primeiro, a culpa é de Tapioca, que ele claramente me direcionou errado, tá? Eu vou deixar bem claro que quando eu quebrei o dedo e passaram o remédio pra dor, eu virei pra Tapioca. Tapioca, esse remédio é bom? Ele falou assim, não, toma esse daqui que você pode beber junto. Então, assim, é desse jeito que as coisas funcionam. Tapioca disse, não, tome cloroquina que é bom. Vamos deixar bem claro que isso tudo é piada, porque eu não medico pelo WhatsApp. Essa foi a melhor piada da noite, inclusive. Mas agora pode. Agora pode. Telemedicina, agora pode. Eu só li um estudo, porque na verdade eu procurei até, colegas meus procuraram estudos sobre o uso de máscara em comunidade para proteger contra epidemias. E tem pouquíssimos. Né? Ninguém nunca parou para pensar nisso. E tem um na Austrália bem interessante, foi o único que a gente achou assim interessante, que eles testaram vários fabrics, né, que eles falam, tecidos. Né, eu fui batizado em inglês. Pensou em inglês agora, hein? Eu e minha amiga Sasha, a gente estava lá nos Estados Unidos sendo alfabetizado, eu não sei mais falar tecido. Já pode ser. Vocês não merecem falar com o meu anjo, tá pior, tá saindo. Sim, continue. E eles testaram, né, qual seria o mais eficaz. É, o mais eficaz foi tecido de filtro de aspirador de pó, mas fica inviável. Fica inviável. E aí depois veio o tecido de algodão, de 100% algodão, que ele, assim, dentre os vários que eles testaram, é assim, o mais fácil e mais prático e tem uma boa proteção. Principalmente se ele tiver camada dupla. O que sugeriram, mas isso aí também é aquela coisa, né? Não tem estudo, mas que sugeriram que pudesse ficar melhor. É você usar uma máscara de camada dupla, de algodão, que ela fosse aberta um pouco em cima, que você pudesse colocar um filtro, talvez um filtro de café, de papel, ou um papel toalha, né? No meio. O filtro de café é melhor, mas eu acho, porra. Não, né? Filtro de papel, né? Não, é papel toalha. Pega o papel toalha, coloca dentro da máscara, faz tipo um recheio, que isso aí, ela vai, ele absorve a umidade e segura a contaminação ali. Se você vai usar um filtro impermeável, né, que aí teria que ser, sei lá, um TNT bem grosso, né, porque TNT não pode ser do fininho, tem que ser um TNT bem grosso, você mais duas camadas de algodão, que também já atrapalha a respiração, é bom você criar brânquias. E é por isso, senhoras e senhores, que esse é meu médico. É assim, entendeu? Mas daqui tem duas camadas. Resolve, de algodão. Uma coisa que eu tenho feito, eu tenho aquelas máscaras de pano, e aqui a gente tem aquelas descartáveis de sim, as pessoas usam, de podólogo usa, né? Aquela pra inglês ver, eu costumo colocar ela por baixo, porque ela tem o apoiozinho pra prender, que deixar bem rente o nariz, e a de pano por cima. Eu saio com duas quando tenho que ir no mercado. Nossa, você tá super protegida. É tipo colocar claro. Duas camisinhas ao mesmo tempo. Aquela descartável é fininha, é um papelzinho, não segura nada. E essas de pano eu não confio 100%. Mas diz que, na verdade, a máscara serve pra que você não contamine os outros, né? Exatamente. Não é pra você não ser contaminado, exatamente. Né? É. Eu vi um gráfico de porcentagens. Eu lembro que a última porcentagem era a pessoa com máscara e você com máscara. E uma delas com o Covid, a chance sem Covid pegar era de coisa de 1,5%. Uma chance ridícula. Se as duas pessoas estivessem com máscara. Foi um gráfico. Não sei se distância. Pode. Não, tinha distância. Não. Tinha distância, não é. Vamos conversar aqui. Vamos nos beijar com as máscaras. É a boca não, de máscara. Não, com a distância. Namorado de máscara. A chance de contágio caía para coisa de 1,5%, sem especificar que tipo de máscara era ela. É só pelo fato de que as duas pessoas estavam com a máscara. O que importa é que a máscara faça com que o ar, em vez de ir para frente, na verdade ele vai para os lados. Né? Como você está com a máscara aqui, você não sopra para frente. Os perdigotos vão para o lado. E como você está de frente com a pessoa, dificilmente você vai conseguir jogar um perdigoto que vai chegar nela, porque ele vai sair para o lado. Agora você bota todo mundo de máscara. Dentro de um ônibus lotado, faça-me o favor. Então eu sou mais consciente de todos. Eu tenho filtros para não levar os perdigotos para fora. No caso, essa sua baba, você só vira para cima, né? Cima, né? Abre o espaço entre os olhos e vai. Né? Não, em último caso, ele pode pegar a barba também e botar para cima. Sim, é o primorite. É o primorite. Ô, Nando, como é que é o seu filtro natural? É que é lavável, além de tudo, né? Você só... Olha... Olha que coisa linda. É isso aí, ó. Finalmente tô deixando. Meu Deus. Puta, mano, parece aquele espinto que eu já vi desenhado. Pinto, caraca, quando ele me voltou pro assunto pinto, ok. É sério, bicho, eu acho que os caras com cara de pinto ficam igual um dano. Eu não tenho cara de jogar. Se aqui na internet, ia mandar as imagens. Eu não tenho cara de jogar. Mas falando em massa, agora já que entramos nesse assunto, a gente tem pedido muito comida, take-out, né, de delivery e tal, take-out. Igual tapioca agora. Tô Salles. Sasha, vai ter assim, que vir com legenda esse podcast. Insuportável nesta casa. Nesta casa está insuportável. Amor. Porque Dudu Salles. Alguém vai ter que dublar. Desculpa. É isso. Dudu Salles fala meso português, meso inglês. Existe borda, né? Tem um dublador. Como tem bordas recheadas de espanhol. Eu não tenho culpa se eu sou uma pessoa que, do mundo, entendeu? Não tenho culpa se é isso. Eu trabalho pro mundo inteiro, é isso, entendeu? Quem tiver disposto a me pagar, eu falo a língua da pessoa, tô tranquilo com isso. Mas quando você tá falando espanhol, você muda a voz também, tá, o tom? Claro. Essa parte já foi estabelecida, todo mundo sabe. Ele fala com a voz do Batman. Quando eu falo espanhol, eu falo com a voz do Batman, todo mundo sabe disso, né? Essa parte já tá na descrição. Mas o que eu falo é o seguinte, quando eu desço pra pegar comida que os motoboys trazem e tal, eu raramente desço de máscara. Muito raramente. Eu mantenho a distância, mas agora com esse papo todo, eu não sei o quanto apenas descer e manter uma distância resolve. Porque um dado momento eu preciso chegar perto dele pra entregar o cartão, né? Então, talvez... A máscara pra quê, Dudu? Tá contaminado, tá contaminado. Vamos ter que sacrificar. Sabe qual que é o melhor jeito de você não correr risco numa situação dessa? É cozinhando em casa, seu porra. Ô, Flávio, é assim. Pra cozinhar em casa, a gente precisa parar de trabalhar pra poder cozinhar em casa. Está estabelecido de que em home office você não tem hora para parar de trabalhar. Você sabe disso. Vocês são amadores de home office. Eu tenho. 11 horas eu paro e faço almoço. Vocês são amador de home office, gente. É isso. Vocês são muito verdinho de home office. Nossa. Vocês ainda não tem um quadro com a cara de vocês para botar lá? Um boneco com a mola no pescoço. Eu faço isso há 15 anos, cara. Dudu Salles hoje apareceu sem camisa parando, na minha... Você vai lá dar um tapa, ele... Dudu Salles apareceu sem camisa na minha videoconferência de hoje. A culpa não é minha, tá? Ai, meu Deus. Vou deixar bem claro. Eu tava no meu escritório, trabalhando sem camisa, claro, normal, porque eu tava com a câmera desligada. Aí eu saí pra ir lá pra fora, porque tocou o interfone, tinha que descer pra buscar o almoço. E eu não sabia que o Mara tá em videoconferência com câmera aberta. Caralho, se tá com câmera aberta, tem que ter a decência de avisar que tá com câmera aberta. É o mínimo. É o mínimo. Eu avisei, eu fiquei assim com a mão. É, porra. É, você ficou com a mão assim, o Dudu pensou que ela fazia dançar e começou. Dudu Salles tava lá. Eu me remexo muito. Começou a rebolar ali, né? Tirar a calça, né? Ficar só de cueca. Eu sou a favor de colocar um taxímetro do lado do computador, né? Livre. Se for família, bandeira 1. Se for chefe, bandeira 2. Pra saber se pode passar ou não, pô. É, não. Eu acho apenas que ele, é complicado. É pior, ele passou, ele chegou sem camisa, aí eu fiz assim pra ele, aí ele parou, pegou a camisa e vestiu. Ele não podia se afastar. Eu não tinha entendido o que estava acontecendo, gente. Eu tava. Eu tinha acabado de sair de uma call. Olha, eu tô falando. Tem camisa. É câmera privê isso aí, caralho. Ele saiu de uma call shirtless. Imagina o drama da Mayra. Ela faz ele pagar e ele paga sem camisa na porta. A câmera pegando ele, no melhor estilo do Homer Simpson, ele começa a coçar a bunda. Depois baixa as calças e faz pirocóptero. Ela deu sorte que eu não fiz pirocóptero. Ela deu sorte, deu muita sorte nesse dia. Se ela começou a balançar o braço, como ela falou assim, daí pra entender que era outra coisa, era muito fácil, cara. Era muito fácil. Era muito fácil. Você rouba hoje, tem. Aquela coisa meio assim, eba, vamos interromper o trabalho hoje pra fazer. Já tava pensando nesse tipo de coisa. Casual Friday, ó! Todo mundo. Não, só Tapioca não tá trabalhando de home office, né? Porque Tapioca ele precisa de fato sair pra trabalhar e atender pessoas, né? É. Que triste. Me pia a cara. Que triste essa vida. É, tem pessoas como o Júnior que não trabalham, então eu não vou nem fazer essa pergunta. Porque eu sou pai, meu trabalho é integral, 24 horas por dia. O home office de um bebê. Dele tem home call. Eu e Flávio não às somos 4 pais, da manhã. Né, é, mesmo, né? Nós não temos filhos fazendo escola remota. É homeschool. Homeschool, é, a gente não tem. Eu vou te mandar um saco de fralda. A da professora amanhã inteira aqui no Chromebook, na minha orelha dando aula. Amanhã inteira. Aí vem aquelas perguntas, onde tá o sujeito? O sujeito tá puto nisso. O sujeito tá cheio de ouvir essas aulas. Eu já fiz a quinta série. Não preciso fazer de novo. Gente, quando você imaginava que você ia conhecer tudo que o Google tinha, eu descobri que tem Google Classroom. Sim, o Max faz aula. Você não sabia disso? Existe isso? Existe o Google Classroom. Google Classroom, eu não sabia que existia. Eles abrem o Meet e tal, o Classroom. É bem legal, inclusive. É assim, faz tarefa, faz prova. É legal pra caramba, coloca, assim, puta Google, ferramenta. Google for Education, os panfletos querem pegar a faca, enfiar-se no teu bolso e descer até o tornozelo. Caralho. Essa ferramenta é muito legal, e vê que não vale pra porra nenhuma esse Google. Flávio, uma ferramenta legal. É uma ferramenta de ensino legal. O problema é o capitalismo. Ah, culpa assim. Mas o Google é cheio desse, né? De fazer ter umas paradas que ninguém imagina, né? E que a maioria das coisas não vai pra lugar nenhum. Tinha aquele Google Plus que não foi pra porra nenhuma. Google Wave. Quem lembra do Google Wave? Pô, o Wave era tribom. Pra quem editava podcast, pra quem gravava podcast, é hoje que é o Docs. É. Era muito bom tu poder compartilhar ali a edição do arquivo em tempo real. Então, tipo, eles põem a parada, aí não dá certo, descontinua. Eu sou uma viúva até hoje do Google Reader. Eu também. Eu pensei que era do Orkut. Não. Orkut. Mas nem o Orkut é viúva. Mas o Google Reader era foda, era muito, muito legal. O Google Reader era da hora. Eu conheci blogs por causa disso. Eu curto muito o Google Lens, ele faz um print, alguma coisa, ele lê o texto. Ou em vídeo mesmo, trocar na imagem o texto numa filmagem. É muito louco a tecnologia que eles utilizam pra isso. Não, é maravilhoso, porque às vezes é uma coisa que você não quer escrever. Depois que inventou Ctrl-C, Ctrl-V, dá preguiça, né? De escrever, de digitar, né? Uma coisa tão ultrapassada, tão demodê, né? Tão idade da pedra. Só Last Season, né, Dudu Salles? E falar em coisas do Google, por onde anda o Google Glass? Quem lembra? Aquela foi descontinuado. Continuado. Foi. Por quê? Porque ninguém quis. Não deu lucro? Faltou mana? Não deu dinheiro? Não tinha uma real utilidade? Daí eles cortaram o processo. Eu lembro quando lançaram, galera, Google Glass. Eles não aprenderam com o Steve Jobs, que lançaram o negócio. Isso aqui é um iPad, pra que serve? Vocês vão ter que descobrir. Não, o problema do Google Lens é que ele ficava tirando fotos... Isso feria o direito de imagem de várias pessoas. Estava na rua tirando fotos sem as pessoas saberem. Acho que esse era o grande problema. Mas olha, isso era uma época que as pessoas ainda se importavam com privacidade. Hoje em dia ninguém mais se importa com isso. Hoje em dia seria de boas, entendeu? Não, até Trump já postou o grande problema do Google Lens é que é um problema de hardware mesmo. A gente não tem bateria e hardware pra fazer tudo sozinho. Então a gente ficava vinculado ao telefone e celular. Então, acho que a Xiaomi não tem bateria? Essa merda dura um mês inteiro. Não, mas ele não tem processamento nenhum, não. Pra funcionar. Claro que tem. Ele não tem processamento nenhum. Ele fica usando o seu celular pra processamento. Entendeu? Ele manda informação pro seu celular, se comunica com ele lá e gasta a bateria do seu celular com o Bluetooth ligado, caralho. É simples assim, entendeu? Ele transfere a bateria por Bluetooth de um lugar para outro? Não, Dudu Salles, ele processa em hardware, ele manda o dado para... Manda a pergunta, o celular responde. Explicar a tecnologia pra gente velha é foda. Foda. Acompanhe esta semana nas redes sociais o CPF de Dudu. Deixa eu te explicar. A transmissão de dados funciona por... Vou falar numa língua que você entende. Packs of information. Ó, falando nisso rapidinho, alguém comentou aqui no chat, cadê? Que no home office do Júnior, eles não tem. Aqui, o Rafael Souza, que o home office do Júnior não tem call, tem cry. Isso aí. Essa é uma boa piada, uma boa piada. Mas... Essa é a minha realidade. Vocês estão reclamando de explicar coisa pra idoso. Meu pai tá aqui comigo, né? Desde março, né? Quando começou a pandemia. Voltamos à história de porque o Rubiano voltou a beber? É, exatamente. O papo está muito cíclico, né? A gente vai e volta mesmo assim. Ele tá pior, acorda de manhã, vem aquele copo ali com aquele líquido marrom, né? De Rubiano, fala, toma um todinho. Aham, é todinho isso. Irish coffee. Posso provar? Não. Meu pai é aquela pessoa com tecnologia que até essa semana ele não sabia que podia pegar e-mail pelo celular. Estamos nesse nível. E ele pediu para explicar como é que funciona esse negócio de robô. Como assim robô que manda mensagem? Puta que pariu. Um cara que não tem Twitter, não tem rede social. Aí eu fui explicar pra ele. Falei, não, mas isso aqui manda muito. Mas como tantas? Então fica mandando. Aí ele tem que ficar escrevendo e mandando. Como é que esse robô faz isso? Ele fica um robô com o botão dele. É mágica, explica que é mágica, é isso. Ele... Formiguinhas. Demorou. Ele pensou nisso. E eu não sei se ele entendeu, se ele desistiu e falou, ah, tá bom. É quando você falou que ele pensou existiu. Automaticamente na empregada do Jetsons, na Rose. É isso. Ele ficava usando a Rose digitando e mandando as mensagens, porra. É isso. É, a gente já tá com, sei lá, uma hora e meia de live. Acho que a gente tá chegando perto do final. Se alguém queira comentar uma coisa muito divertida e interessante, a gente pode se encaminhar pros finalmente. Jogou uma responsabilidade agora pra galera, né? Tipo, faz a piada aí agora. Pode aí, gente. Eu já falei demais, né? Eu quero tomar tempo dos convidados, vou abrir aos convidados. Tapioca, o Jonathan Santos comentou aqui no chat, peraí, dá pra ver os e-mails pelo celular? Ah! E é por isso, meus amigos, que o Papo de Gordo tá acabando, porque essa audiência tá velha. As pessoas estão morrendo. Não ouve mais podcast. Tá morrendo essa porta. Essa conversa de quem vai morrer primeiro aqui, vai morrer você, Jonathan Passos, que não sabe como ver e-mail pelo celular. É o povo que pegava, baixava o celular, botava no pendrive pra ouvir no som do carro. É, exatamente isso. Né, Dudu Salles? É. É isso, é velho. Aquela coisa, dá pra ver e-mail no celular, assim, mas não dá pra responder. É. você vê, aí você vai pro computador, você responde lá. Mas antes você escreve no papel pra ter certeza de que tá corrigindo. Aí a tecnologia vai evoluir, que você vai conseguir escrever de volta, mas não vai poder enviar. Enviar tem que ser no computador. Você salva no rascunho. E fazer pagamento. E fazer pagamento e coisa que você salva no PDF, deixa pronto, tá aqui, ó, tá na nuvem, tá no PDF. Mas eu quero imprimir pra guardar. O pai não precisa. Não, quero imprimir. Cara, eu vi outro dia. Tem 10 anos que eu não tenho um impressor em casa. Eu também não tenho. Eu vi outro dia um vídeo muito legal que era de um cara. Essa mesma situação, né? De um pai velho que ele queria ir no banco sacar dinheiro. E aí que o filho, ele criou, né, um factoid, vamos colocar assim, que ele ensinou o pai a usar o celular pra sacar dinheiro, ensinou entre muitas aspas, abriu o aplicativo do banco, falou clica aqui, não sei o que e tal, e ele ficou com a nota de R$50 embaixo do celular, assim, e na hora que ele apertava ok, aí ele ia por trás empurrando a nota de R$50. Filho da puta. Aí eu pegava a nota de R$50 e falava assim, não, mas eu quero mais, não, mais não, o limite, saca R$50. Isso é maravilhoso, bicho. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Que filho da puta, cara. Literalmente. O pai não fica saindo. Isso se chama se preocupar com os outros, Júnior, sabe? É amor ao próximo. É isso. Não, é filho da puta, desculpa. Porra, cara. O pior é que o pai vai falar isso pros amigos todos dele. Vai passar uma vergonha fodida. Imagina, Dutu. Entendeu? Ó, gente, eu chegar lá no com a galera, ó, gente, vou sacar aqui R$10, aí perto ela não sai. Que vergonha que ele ia passar, mano. Acabou a tinta. Caramba. Carregar o tô, né? Ó, o Jonathan Santos tá comentando aqui no chat que eu tô tão bêbado que eu não consigo mais falar o nome dele. Eu falei que o nome dele é Jonathan Santos e não Jonathan Passos. Então, se eu não consigo mais ler o nome das pessoas no chat, eu acho que é sim a hora de acabar a live de hoje. Agradecendo a todo mundo que tá aqui nessa live com a gente. Temos até o momento ainda 30 pessoas assistindo, então muito obrigado a você. Obrigado também a você que baixou esse podcast e escutou novamente, né? Ou escutou pela primeira vez, se você não assistiu a live. Enfim, foda-se essa merda. De qualquer maneira, eu quero agradecer ao meu grande convidado, o homem mais cheiroso da internet brasileira, no sua live. Cara, antes de você se despedir, por favor, convide as pessoas a conhecer os seus projetos por aí, o seu grande podcast, maravilhoso podcast. E convide a gente pra tomar uma. Olha aí. Eu soube que você tem muita cachaça em casa, então assim, vamos deixar essa quarentena, né? Acabar logo pra você marcar uma festa, só isso que eu quero. Eu me fudi porque eu falei que eu tenho um monte de cachaça pra um monte de bêbado, eu tô na merda. Mas enfim. Provavelmente não pode ir aí, velho. Mas enfim, procurem Quebrada Pod, o Demudo no final, POD. Em todas as plataformas aí tem podcast, é só acompanhar lá. A gente tem também redes sociais, tem Instagram, Twitter, Facebook não, porque ninguém usa mais aquela bosta, mas tem todas as redes. E também tem o Bebida Liberada no YouTube, youtube.com/bebidaliberada, e você pode me seguir também nas redes sociais aí com @mussumalive. E, Dudu, muito obrigado pelo convite. Cara, é sensacional. Sempre que vocês me convidam aí, adoro participar. O bate-papo é super engraçado, dou muita risada e adoro falar merda. Tamo junto. Você quase soltou um redes sensuais que eu senti. Eu vi. Porque tem certas redes aí que a gente usa pra ser mais sensual mesmo. Uma pessoa fica usando o Tinder de uma vez, entendeu? Na quarentena, tá foda. E voltamos pro assunto nudes. É isso. E com essa imagem do Mussum Live no seu celular. Não. A gente encerra a live de hoje. Mandando um beijo e um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente até agora. Valeu, galera. Até semana que vem. Mussum Live no rádio. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.